273 na escuta? Na escuta, prossiga. Tu vai chamar pra ingresso no táxi ou aquilo? Já vai ingresso aquilo. 6720 autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, 6720. Vem mantém na 28, gol 940. Aeroporto 940 informa que logo após a decolagem, assim que roda a aeronave, encontrará turbulência na decolagem. Isso foi reportado pelos tráfegos anteriores. Acho que está batendo muito no setor de decolagem, ok? Sim, chegou o 940, obrigado. O Shanner 6326, solo 59, liberando na cabeceira oposta, chame solo 1219 para instruções de táxi, o Shanner 6326. Liberando na cabeceira oposta, 1219, o Shanner 6326. Quanto espera da 28 Torre 18, sinal 95, bom voo. ...73, copiou? Tá sim, agora 273. Táxi via Kilo e Alfa no ponto de espera da 28 Torre 18, sinal 95, bom voo. Kilo Alfa, ponto de espera 295, ó. Chanel 6326, pronto. 326, táxi até o ponto de espera, mantém posição após passar o ponto de espera da 10. Mantém posição após passar o ponto de espera da 10, 6326. 3197, táxi via parte 3, Kilo e Alfa no ponto de espera da 28, Torre 198, sinal 95, bom voo. Parte 3, Kilo e Alfa, 1895, ponto de espera da 3197. No 940, decolagem autorizada da 28, vento 220 graus, 169. Autorizada decolagem da 28, gol 9405. ...720-167 a bordo, altímetro no 020, segue o Airbus da TAM, via parte 3, Kilo e Alfa, no ponto de espera da 28. Torre 1 no noite, sinal 95, bom voo. Parte 3, Kilo e Alfa, obrigado. 6326, observe o Webjet saindo no táxi, após segue via Índia, portão 1. Via Índia, portão 1-9, 259, estimado 2 minutos, tem os aeronaves da companhia, vai ingressar para o setor. Tá legal, aguardando, obrigado. 0 decolou, 02, chame controle, 1-208, boa noite. 208, boa. Controle Salvador, gol 1940, passando 1.400 pés na Dael, Leda. Gol 1940, contato radar, saída Dael, Leda Bridge, sub e mantenha nível de voo 1900. Restrito uma centena, gol 1940. Tango Alfa Papá. Vento 220 graus com 15 nós, livre decolagem, pista 17. Nave autorizado, chama para o táxi. Obrigado, Solo, Gol 1601, no check em saneamento, posição 05, na nave de função do órgão. Autorizado, chama para o táxi. Confirma transporte de órgãos vitais? Afirmativo. Gente, autorizado, chama para o táxi. Chama táxi, pronto. Alfa Papá decolou 05, chame controle 1208, boa noite. Obrigado, boa noite. Fala. Torre Gono 273, ponto parada 28, pronto. Gono 273, ali mantém cabeceira 28, Gono 273. Ali mantém 28, Gono 273. Correção, sub mantém 100. Alfa Papá, na escuta? Prossiga. Papá Romeu Tango, Alfa Papá, contato radar, saída da El. Suba e mantenha nível de voo 100. Na da El, subindo para 100, Tango, Alfa Papá. Aliás, de pronto, Gono 273. 7, mantenha a posição, aguarde um instante, devido à separação com a aeronave que decolou no 7. Mantenha a posição. 7, mandando. Gono 601, tem estimado para início do pushback? Mais um minuto, só está aguardando a embraiada geral. Atingi uma centena, Gol 940. Gol 1940, suba para nível de voo 360. 360, Gol 940. A bordo, altímetro no 020, aguarde para o táxi. 601, pronto para iniciar o pushback? Iniciado, Gol na 601. Tipo. 6259, sem condição de iniciar o táxi, ingressar na Juliette aqui sem atrapalhar o Gol. Gente, o Gol tem prioridade, o 6259. Você vai decolar na nossa frente, é isso? Negativo. Então, táxi com cautela, observando o pushback do Gol. Segue via parte 3, chama para ingresso, táxi Aquilo. É, parte 3, hein? Ah, afirma, as aeronaves estão saindo via parte 3. Tá legal, então, vai aguardar. Então, segue com cautela pela parte 3. Se liberar, eu posso ingressar pela Juliette e Alfa. Gente, vamos verificar se tem alguém chegando. Segue via Juliette Alfa, então, o 6259. Juliette Alfa, no ponto de espera da 28, torre 1-8-1-9-5, bom voo. E aí, obrigado. Tango Alfa Papá. Papá, o meu Tango Alfa Papá, suba para nível de voo 430. 430, Tango Alfa Papá. 73 decolou 09, chame controle em 1208, boa noite. 208, obrigado. Salvador, voa na 273. Com 1273, contato radar, saída da EL, submantenha nível de voo 1900. Voa 00 na saída, agora 273 na EL. Satã, ali mantém o Mercedes já. Solo 1, autonomia 01, com 1 no check, a bordo alterna Campinas, 3 horas e 50, autonomia, pronto, taxa. Solicita o escrito 040, quanto você está assinando o Lanota 28. Turbulência no setor de decolagem, o vento 220 graus, 1 dúzia nossa, decolagem autorizada, pista 283197. Decolagem 283197. Na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Para Brasília, autorização. Informa o horário do plano. Pelo meu plano aqui, 21:20 Zulu. Controle, Salvador, Hamilton, Zulu, todo o tipo de procedimento, ficar aqui. Como confirme o número do voo? 9327, Ocean Air. Gente, vamos verificar aqui, aguarde. Papatango Romeu Tango Golf, para final do procedimento ILS Zulu, curva esquerda, proa 300, reporte estabilizado. Repassar a curva. Uno 97 decolou os 1-2, chama agora o controle em 1208, uma boa noite. 1208, TAN 3, 197, boa noite. Boa noite, 3197, Madael. 3197, boa noite. Contato radar, saída da EL. Submantenha nível de voo 1900. 1900, restrito, 3197. 9327, na escuta. Chame Centro Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 1-2-1-3-3-2-5, Tango Alfa Papa. Vai atingir o 1-0-0, Gol 1-2-7-3. Gol 1-2-7-3, cifra ascensão, suba para nível de voo 3-6-0. 3-6-0, Gol 1-2-7-3. Gol 1-7-7-6, acione identificação, chegada a CARI. Desça para nível de voo 1-1-0. Ficou para 1-1-0, Gol 1-7-7-6 na CARI. 220 graus, 169, livre decolagem da 286720. Livre decolagem, Mercedes já. Flash final do procedimento RS, chame torre na frequência 118 decimal 95. 118 decimal 95, grato. Romeu Tango Golf, boa noite, continue a aproximação, informe visual com a cabeceira, 220 graus com 169. Romeu Tango Golf. Isso é barato, Romeu Tango Golf. objeto 6720 decolou 014, controle 1208, boa noite. Boa noite, obrigado. Oi, boa noite, 6259, ponto de espera, pronto. 6259, boa noite, mantenha o ponto de espera, 6259. Mantém. O F6720 decolou da pista 28, está fazendo a Dael. Reporte pronto, o 6259. Italiano, na 38, 6259, obrigado. Oi, Salvador, Rami, estamos dentro, estamos alto. Gente, continue a aproximação. O vento 2, 10 graus, 14 nós, Romeu Tango Golf. Agora 6 milhas da cabeceira, estou ciente do seu tráfego. Israel, recinto uma centena, web 6720. 9327, a FLS localizou o seu plano, vai inserir esse tipo para nós aqui, aguarde. Aguardando, 6327, 932. A companhia informou aí que a decolagem foi do DLA para os 30, ok? Gente, a DLA nós localizamos aqui, o que não tínhamos era o plano mesmo. Ok, na escura da costa. Decolagem da 28, vento 210 graus, 14 nós, fique atento à turbulência no setor de decolagem. Professor, obrigado, 6259 iniciando. Voador está 3197. Prossiga. A distância e o nível do tráfego em questão, por favor. São 3197, tráfego 2 horas, 32 milhas, passando níveis de voo 190 para nível de voo 110, Boeing 738. Ok, seria possível uma vetoração para permitir a nossa ascensão, que aqui tem uma certa turbulência aqui no nível 1 centeno. Permanece no nível de voo 100 se for vetorado. Ok, ciente, para a coordenação só está encontrando turbulência aqui no nível 1 centena, tá? É, pode confirmar quanto tempo a gente vai ficar 1 centena? Então 3197, confirme, não tem condições de manter o nível de voo 100? Não, senhora, se fosse possível aceitaria uma vetoração para prosseguir na subida. Haja vista que está tendo turbulência leve aqui numa centena e a gente está bem no topo da camada, tá entendendo? Então, 3197, ciente, mantém a saída, mantendo o nível de voo 100. Ok, ciente. Gol 1273, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. 251-3325, boa noite. 6Aeronave na final, efetuando pouso, após o mesmo, o senhor pode alinhar e manter a cabeceira 28 no 601. Faz pouso da aeronave ali e mantém 601. Matéria perfil. Sub, mantenha nível de voo 380. 380, tá 3097. Gol 1776, tráfego 11 horas. 20 milhas, é um Boeing 738, atingindo nível 100. É para um 776? Gol 1776, tráfego 11 horas, 16 milhas, passando nível de voo 100, mantendo nível de voo 100, é um Boeing 738. Web 6720, tráfego 2 horas, 14 milhas, rumo S, é um Boeing 738, passando nível de voo 130 para nível de voo 110. Tem o tráfego à vista e não te quer, Zé 720. Alfa, após Juliette cruza o pátio principal, reporte na Lima para prosseguir o táxi. Sim, Alfa, Juliette, Roberto Angulo. 3197, chame 105 na frequência 125.1, alterna 136.25. 1251 na primária, confirmando a secundária, 13325. Afirmativo, tá? 3197. 6359, atingiu uma centena. Registrar subida, web 6720. Web 6720, aguarde. Já cruzou com o traço? Sim, te aguarde. Oxalá, 6359, atingiu uma centena. Seu critério, você pode prosseguir em frente ou ingressar aí, próxima esquerda, aquilo, pátio 3, pátio principal, a seu critério. Pátio, eu vou seguir em frente e vou levar na porta, via pátio, eu vou para cima. Da direita. Mantenha o perfil de saída, Oxalá, 6259. Espera. 6720, suba para nível de voo 360. 360, web 6720. Controle, boa noite. Gol 21601, cruza 1800, a seção 360. Gol 9601, contato radar, saída da El, sobre manter nível de voo 100. Da El 100, restrito, gol 9601. Salvador, Virgin, good evening, the 1884, out of 245, heading 150, information Delta. Gol 1884, Skokie Identity, car arrival, descent flight level 110. Cardi arrival, tending 110, 1884. Gol 776, está mantendo 110. Gol 9776, desça para 2000 pés, ajuste no 020. Ajuste a 1020, 2000 pés, gol 9776. O Chané 6259, sub e mantenha nível de voo 360. 360, 6259, Chané. Sonny, prossegue o táxi via Juliette? Afirmativo, você vai manter a posição, tem o pneu furado aqui no tanque pouso direito principal do Romeu Tango. Você precisa de apoio, seu carro, a viatura? Senhor, afirmativo, tem uma ambulância nossa que estamos com um enfermo gravíssimo a bordo. Nós não podemos nem cortar a aeronave para não perder a parte elétrica da aeronave, entendeu? Nós lá no hangar da pata, solicita um apoio para ir lá buscar essa ambulância para vir pegar o paciente aqui o mais rápido possível. Vai coordenar de imediato, ok? Só um minuto, só um minutinho. Tá, obrigado. Vai manter a posição aqui ainda acionada. Romeu Tango. Eu mantive. To go 1884. Controle, gol 1601, solicita pro 240, evita a formação na subida. Exato, gol 1601. 601. Azul 4070, reduz a velocidade para 250 nós. 250, confirme? Afirmativo, azul 4070. F6720, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. F6720. Solicita Troy de Bridge, o gol 9601. Aguarde. E aguardando 080 para uma centena. Oxalé 6259, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.25. Cari vai estar livre procedimento pro 776. Controle, igual no 776, após CARI está livre o procedimento ILS para 28 ou não? Gol no 776, autorizado final do procedimento ILS Zulu, repós estabilizado. Repós CARI, efetou Zulu aí, obrigado. Brasília, Oxané 9327, nível 380, via para Zulu no 7. Decolando a pista 28, após decolagem, curva à esquerda na subida Arbor. Após direto Elefa, aciona 5020, controle 120.8. É autorizado então Brasília, nível 380, decolada 28, curva esquerda, saída Arbor, direto depois Elefa e apresumo Bono 7. Transponder 5020 e o controle 1208, Oxané 9327. Correto, 9327 da Oxané, no botão 1, no chama e pronto, pushback. Chama lá. Gol no 601, no tráfego 2 horas, 18 milhas, rumo S, é um Boeing 738, passando nível de voo, no 60 para nível de voo 110. Recente, tem o tráfego à vista, gol no 601. Gol no 884, tráfego... Gol 1884, traffic, 10 o'clock, 14 miles, now fast bound. Maintain flight level 100, Boeing 737. Yes ma'am, we've got the traffic in sight.